boa tarde, são 19 horas. Rádio Fanha, no Algarve e Alentejo, a local mais ouvida. 97.1 Monchique. Boa tarde, esta é a informação regional das 19 horas. Em Monchique, entre 26 de julho e 30 de setembro, vão ser realizadas reuniões promovidas pela Associação de Desenvolvimento Local Monchique Corredor Verde, para auscultar propostas no âmbito de definição das operações integradas de gestão da paisagem, área piloto de Monchique, o que se integra no projeto Área Integrada de Gestão da Paisagem de Monchique. Ainda por Monchique, e a não perder também, de 26 a 28 de julho, o Encontro Internacional de Poesia Verso a Verso, promovido pela Casa das Palavras do escritor monchiquense António Manuel Venda e da sua editora Onivá. Terá sessões na Casa das Palavras, na Galeria Municipal de Monchique e na adega do Monte da Lameira. Até 14 de agosto decorrem as inscrições para a 33ª Corrida Mar Azul, que acontece no dia 18 de agosto, a partir das 9h30, na Ilha de Tavira. Esta competição, destinada a escalões masculinos e femininos, é corrida na areia, sendo constituída por dois percursos. A mini-corrida, num trajeto de 2 km, tem início na Praia da Terra Estreita, pelas 9h30, e dirige-se aos escalões infantis e iniciados. A corrida Mar Azul, numa distância de 5 km, começa pelas 10 horas, na Praia do Barril, e inclui os restantes escalões. Este ano, como novidade, terá lugar pelas 9h30 no campo de futebol de praia da Ilha de Tavira, uma atividade dirigida a jovens que desejem experimentar a iniciação ao atletismo. A marcar o arranco da 28ª edição do Festival da Sardinha, o município de Portimão, através do Museu da Cidade, realiza na manhã de 30 de julho mais uma recriação da descarga da sardinha no cais, para a qual todos estão convidados, dos residentes aos turistas, que assim poderão viver a atmosfera vibrante da Lota numa experiência cultural autêntica e envolvente. Entre as 10h30 e as 12h, recordar-se-ão no cais Gilianos os tempos de chegada da sardinha da faina à zona ribeirinha de Portimão, com a acostagem das embarcações, azáfama característica da antiga Lota, na qual participarão 7 dezenas de elementos das associações locais e voluntários, recorrendo a trajes, dizeres e meios de transporte da época. E a partir do dia 22 deste mês de julho, a Rádio Foia passará, durante algum tempo, a emitir uma programação diferente em sintonia com uma rede da Rádio Renascença e com a designação de Mega Hits Algarve. A cooperativa Rádio Foia tem a esperança que, dentro de poucos anos, possa voltar, depois de realizado o saneamento financeiro necessário que as condições da economia nacional impuseram, voltar com o mesmo nome de Rádio Foia, com o mesmo espírito, à companhia dos seus ouvintes habituais. Os corpos gerentes da Rádio Foia agradecem o apoio e as manifestações de carinho que, ao longo de 30 anos, os ouvintes e anunciantes dispensaram a esta sua rádio. Por enquanto, fique connosco e depois continue também e tenha hoje um dia feliz. A qualquer hora, a todo momento, a melhor companhia, na melhor altura. Rádio Foia, Rádio 97.1.